Continua aguardando o 6746. São 3170, solo 45, direita, táxi Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette para 12, 3175. Jet 6746, cheque o trem 150 graus, 5 nós, livre pouso no zero. Livre pouso 6746, tá baixado travado. Sete, quatro, meia, solo aos 47, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 6746. Oi, vontade com 4, estamos com o contato, jovem, 7, 12, pronto, 2 horas, o operador tomado. Rio 97, tom 4, livre táxi à sua direita, até o ponto de espera, confirmando apenas o POB. Ingressa Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6746. O 7 no 4, alinhar e decolar 1-0, 1-5, 0 grau, 5. Voo 1806, chegada a Mari, desça para nível de voo, desça para 2.000 pés, às vezes no 0 no 4. Voo 1896, copiou? Do Gol 9, 7 no 4. 794, decola ao 50, controle no 208, boa viagem. 208, bom dia, no 794. Controle Salvador, no 794, da Gol, decolou na 650, perfil Puca. Gol no 794, contato radar, saída Puca, sub e mantém nível de voo 230. Puca 230, no 794. Salvador 3152, está pronto para o pushback, na escuta para autorização, Maceió. 152 autorizado, Maceió, nível 330, Peruísque 58, pistão no zero, curva à esquina, saída Pucaracaju, controle no 208, transponda 5045, TAM 3152. Autorizado, Maceió 330, via rota do plano é Peruísque 58. A pista 10, após decolar, curva esquerda, saída é a Puca, Aracaju. Controle 1208, 5045, transponder, TAM 3152. Correto, 5045, confirmando, chame para o táxi, o TAM 3152. Confirme, eu vou 3152. Está pronto para o push de acionamento? Afirmativo, está pronto para o push de acionamento. Chama para o táxi. Chama para o táxi. Alfa 714, passando 140. Cifre, frequência 12545, Alter 1, 2085, 714, bom dia. 2585, 2085, bom dia. Salvador, TAM 3152 para o táxi 174 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 5. 3152 até o ponto de espera via Índia, reporte pronto para decolagem, ajuste no 04. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, ajuste no 04, reporte está pronto, 3152. No 8 no 6, corrijam, no 8 no 6, está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. Certo, vai reportar ao gol 2, está pronto? Negativo. Salvador 3152, agora sim, pronto. A linha decola, 150 graus, 5 nós. A linha decola 3152. Salvador, boa noite, que é o voo do 994. Gente da cidade, quanto por cima, Maceió. No 994, para Maceió, aguarde a cópia, Justino 014. Copia, Maceió? Copia. Maceió 350 para o ISC 58, pista no zero, esquerda, Pucaracaju, controle 1208, transponder 5056, 1994. Obrigado, Maceió, liga 350 para o ISC 58, pela esquerda, Pucaracaju, 1208, 5056, transponder, gol 1994, está pronto. Correto, chame para o táxi no portão 3, gol 1994. Autorizado com um ataque com 1994. Bom dia, autorizado final LS, turno 1895, bom posto. 1895, ok? Afirmo, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Santorizando 52, Salvador. Prossiga. Aqui, só para informação, o tráfego anterior que decolou mantendo o perfil da PUC. Quando estava cruzando entre o nível 160 e o 200, reportou turbulência moderada. Gente. Passou esse ano, baixou, chegou 896. Livre pouso 90, 950 graus, 5. Livre pouso 90, 896. Protótipo Gondo 994, autonomia de 2 horas e 30, Salvador, POV 118. No 994, livre táxi à direita, reporte de ponto, espera pronto. Livre direita, reporte de ponto, espera pronto, Gondo 994. Bom dia, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Positivo, está autorizado. O alinhar e manter. Mantém Gona 994. 1896, sala 08, direita, táxi Alfa, Juliette para o portal 4. Alfa Juliette para 04, boa noite, 96. Decolagem autorizada, 950 graus, 59. Decolagem autorizada, Gondor 994. Salvador, 23052, passa nível 165. 0, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. 45, APN 2085, 3152. 2545, 2085, 3152. Controle Salvador, boa noite, segunda 994, Pucaracaju. 994, contato radar, mantém o nível 350, sai da Puc. Só mantém 350, bom, na 994. Dois ainda na escuta do controle? 120, passando 190 para 170. 3520, bom dia, identifique, mantenha o perfil da chegada à mar e desça até o nível de voo 050. O número 2 na aproximação, no 014 ajuste. Para 050 na mar. Confirme, dá para acelerar um pouquinho mais para ver se fica menos alto, se o desfile deixou aqui muito alto. Afirmativo, está livre. Obrigado, hein? TAN 9504, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000 pés, reporte localizador, chamado 9504.